Salvador, é o Bravo do Leco, está por aqui. Boa noite. Bravo do Leco, ali, mantendo a zero, boa noite. Alguém me passou da outra? Uno 868, Solos 40, livre direito, chama Solinho, Uno 2, Uno decimal 9. Direito, 9, do 868. Salvador, 3600, confirmação Bravo. 3600 Salvador, ajuste no 021, desça para 5000 pés. Foi direto Duna para aproximação ILR. Positivo. Duna 21, 5000 pés, na 3600, Bravo. Zulu Eco, livre decolagem no 0, vento 180 graus, 089. Tá livre decolagem, Zulu Eco. Autorizado prosseguir Alfa Juliette até o gate 01, boa noite. Alfa Juliette até o 01, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Bravo, Zulu, Eco, Dael, Coral. Ok, Bom, meu Bravo Zulu Eco é o controle. Contato radar, curva direita e voe direto Ilhéus, suba sem restrições. Direto Ilhéus, sem restrições. Patrão de Salvador, Atena 2612, boa noite. Oceano 6212, boa noite, ao controle. Ajuste 1021, desça para 6000 e voe direto Duna, para ILS. Número 2 para ponto. 6000, Duna para ILS e ajustado 1021, Atena 6212. Zulu Eco, decolada 45, chama controle 1208, bom voo. Dando 3600, desça para 2000, autorizado ILS. 2000, ILS, 6224, vamos encerrar o serviço radar, chama Aracaju 1203 para descida, boa viagem. Luciano 6212, 40 milhas, terça para 2000. 2000 pés, 62 para 2000. Luciano 6212, reduza para 230, está autorizado em LS como número 2. 230, autorizado em LS como número 2, 6212. Salvador, 3126, entra 3126 é o controle Salvador. Ajuste agora no 021, desça para 4000 pés e voe direto Duna para o ILS. Rode Duna, 3126. Localizador visual 3600. Piet, checa o trem, chame torre, 11895, 3600. 3600, boa noite. Papa Romeo, Bravo, Zulu Eco, chame Recife, frequência 1251, chame. 1251, uma boa. Torre Salvador, TAN 3600, 10 Baixada de Trabalho. Boa noite, TAN 3600, livre pouso no 0, vento 190, grau 099. Livre pouso, pista 10, 3600. Tiente, chame a torre 11895, Oceano 6212. 11895, Oceano 3600, solo ao 57, livre direito, chama solo em 1219. Olha que danismo. 6210. 3600, copiou a torre? Negativo. Solo ao 57, livrando a direita, chama solo em 1219. 1219, obrigado. 2 livre pouso no 0, vento 190 grau 089. Livre pouso, pista 0, confirme o vento. 190 grau 079. Obrigado. Mota 13 no pátio principal. Alfa Juliette, terra mata no 3, pátio principal, tá? 3600. 2112, solo 0200, livre direita, mantenha a minha escuta, até que teve a Alfa Juliette até o gate 08. Alfa Juliette para o 08, na sua escuta, né? 2. Localizador de Sagista, tá? Beleza? 1 2 6. 7, checa o trem, chame a torre. 1 1 8 9 5, câmbio. 1895, ótima noite. Boa. Torre Salvador. Boa noite, Antena 3, 1, 2, 6, baixo para baixo. Antena 3, 1, 2, 6, livre pouso no 0, vento 200 graus, 09. Livre pouso, não no 0, tá? 3, 1, 2, 6. Na 3126, sala 08, livre direito, chama a sala, correção, mantém escuta, taxi via Alfa Juliette até o gate 07. Alfa Juliette, portão 7, mantém a escuta, tá 3126. Boa noite. novamente Bono 8168, autorização Aracaju 230, sente pra Bravo. Bono 8168, informação Bravo, confere, aguarda um minuto, cópia. Guarda. Paulo, tem autorização do 1868? 1868, Aracaju, autorizado, 230, decola da 1-0, com primeira curva esquerda na saída Pucajama, após Jamucaju. Transponder 5492, controle 1-2-0, decola 8. Autorizado 230, na rua do outro plano, decola da 1-0, curva esquerda Pucajama, Aracaju. 5492, transponder 08, controle. Gol 1868, está pronto para puxar o estacionamento no 1. Gente, autorizado, reporte táxi, protegimento correto. Autorizado, chama táxi, 1868. 4 mil pés, o ajuste 1021. 4 mil. Salvador, boa noite, é o 1972. O 972, você parou nível de voo 050, via chegada Maribo. 050, via Maribo, 972. Controle gol 1972, solicita pro A040 por 30 milhas, devido à formação. Gente, o gol 1972, reporta no final do desvio. Gente, 972. 9741, boa noite. São 9741, pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga. São 9741, autorizado Brasília via UPSU 17, a Pina pode ser conforme rota. Nível 360, decola da pista 1-0 após a decolagem curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder CQ4 no 3, controle 120, décima 8. 9741 autorizado Brasília, nível 360, apresentou 17 até a Pinos, após seguir conforme. Decola da 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, 5413 transponder, 1208 é o controle, está no parte 3, solicitará o pushback acionamento. Contagiamento correto, chama próxima 9741. Semana. Bom, boa noite, 14 para ataque, estamos 168 a bordo, 2 horas alterna Recife. Boa noite, 168, autorizado táxi direita Índia até o ponto de espera, no ponto de espera torre 18, decimal 95, ajuste 10021. Direita Índia, ponto de espera 095, ajuste 10021, com 168. Para ver se a comida fora, se dá para ver se a Olima Juliette tem uma proponha. Copa Tango, Lima Juliette, Lima, regras modificadas 0235, desde ponto de transvisual para o número 500 pés, na proa da rotatória, reporta visual. Eu poderia manter a proa com a base visual? Ativo, Lima Juliette, Lima, mantém a proa, reporta visual para o campo. Ativo, até o campo, a vista. Entra, guarda a transferência. 0 grau, 08 nós. Aliado, decolar do 10, boa noite, 08. Gono 972, retornando para a proa de Duna. Gono 972, retorna na proa de ITAP, descendo para o nível 050. ITAP descendo ao 050, Gono 972. Decolou na PUCA. Boa noite, 68, contato radar, sou para 230 via saída PUCA. 230 PUCA. 972 solicita a proa 090 por 15 milhas. O 972 sendo desvio, reforça no final. Sim.